vem ela, estou de olho nela. Opa, lá vem ela, estou de olho nela. Não me importo que ela não me olhe. Não diga nada e não saiba que eu existo, quem eu sou. Pois eu sei muito bem quem ela é e fico contente só de ver ela passar. Oba, oba, lá vem ela, estou de olho nela. Oba, lá vem ela, estou de olho nela. A noite é linda, mas ela deve ter um nome bonito igual a ela. Oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, lá vem ela. Ei, comece, estou de olho nela. Oh, lá vem ela, estou de olho nela. E como dizer sim? Oh, como magico!